Boa tarde, caros colegas, ilustres convidados. Sejam todos bem-vindos à última edição do debate à sexta-feira de 2015. É um prazer e uma honra tê-los aqui para mais um momento de debate, troca de ideias e felizmente vamos terminar o debate com uma menina. Isso já é muito bom para nós, valorizarmos a promoção da imagem feminina. Isto é muito bom para nós. Agradeço a presença de todos. Na verdade, vamos fazer uma breve resenha do nosso espaço. O espaço de debate à sexta-feira é um espaço que acontece todas as sextas-feiras, onde são debatidos temas sociais da atualidade a nível de Angola e do mundo afora. E o espaço tem o objetivo de trazer troca de experiências, disseminar informações com a finalidade de promover a cidadania, o desenvolvimento social sustentável em todos os níveis. Hoje trazemos como tema o papel das autarquias para a resolução dos problemas locais, que será apresentado por Graciana Batista, que é finalista do curso médio de administração local e autárquica no IFAL. Graciana, agradeço por ter aceito o nosso convite, apesar de ter sido formulado já tarde, mas agradecemos a sua prontidão, a sua disponibilidade em atender ao nosso convite. Seja bem-vinda, esse é o nosso espaço. E para começarmos, já estamos já acima do nosso tempo, queria já passar a palavra para começarmos o nosso debate. Por favor, tenha a palavra. Muito obrigada pelo convite. Realmente sinto-me honrada por estar aqui com vocês e partilhar aquilo que foi o nosso projeto, né, de apresentação para a obtenção do título de técnica média. Então, sem mais demora, vamos começar. O tema é autarquias locais como forma de resolução dos problemas locais. E o nosso projeto teve como tema o reforço da capacidade institucional do município de Menongue no provimento dos serviços de água e saneamento. Bem, Menongue é um município com inúmeros recursos hídricos e um lugar agradável de se viver. Tem um grande potencial turístico, porém ele enfrenta problemas sociais que não fogem à regra no contexto dos municípios a nível nacional. Um deles é mesmo a dificuldade no acesso à água potável que a população do município de Menongue tem. E o presente projeto, né, visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes através do aumento da capacidade do município para o provimento desses serviços. Está estruturado em 4 capítulos. No primeiro, analisamos a situação atual do município, as suas características, o problema, descrevemos o problema. No segundo, apresentamos a estratégia de intervenção do nosso projeto, descrevemos os antecedentes e, concretamente, como será implementado o projeto. No terceiro, apresentamos os recursos que serão necessários para a implementação do mesmo. E, no quarto e último, elaboramos um plano de avaliação das atividades que serão realizadas, bem como o quadro de execução. Bem, autarquia é um termo de origem grega que significa autocomandar-se. Segundo Poulsson, inicialmente na definição clássica, a autarquia significava a capacidade que um ente público possui de, face ao Estado, ele próprio satisfazer as suas necessidades. Também as autarquias já estão previstas na nossa Constituição, no artigo 217, que são pessoas coletivas territoriais que visam prosseguir ou resolver os interesses locais mediante órgãos próprios representativos da própria população. Esse mesmo sistema autárquico tem algumas vantagens, dentre eles, garante a autonomia local, porque é o próprio município que com os seus recursos vai resolver os problemas específicos, e também a participação da comunidade local, porque são eles que elegem os seus representantes, são eles que vão definir quais são os seus problemas prioritários. Porém, também tem algumas desvantagens, dentre eles a descoordenação do exercício da função administrativa, bem como o mau uso dos poderes para pessoas que ainda não estão bem preparadas. Bem, aqui temos as características do município de Menongue. Tem uma área de 23.565 km², uma população de 306.622 habitantes, uma densidade populacional de 13 habitantes por quilômetro quadrado e está constituído pelas comunas de Caiundo, Jambacoeio, Missombo e Menongue. Nas atividades econômicas, a população é essencialmente pastoril, sendo a agricultura uma atividade de caráter de subsistência, porém já alguma produção é vendida nos mercados. e no setor terciário o comércio é a principal atividade. Na habitação, temos o tipo de. A característica principal é a autoconstrução, de tipologia de um piso. Nas infraestruturas de saúde, temos 46 infraestruturas, são 41 postos médicos, 4 centros médicos e um hospital municipal. Nas infraestruturas de água, infelizmente só temos uma estação de tratamento de água que simplesmente também só consegue atender a demanda da comuna sede Menonga. Então temos aqui os antecedentes do projeto, o que é que realmente nos levou a elaborar o projeto. Analisando a situação atual do município, nós vimos que a população, na sua maioria, no primeiro semestre de 2015, apresentou doenças de origem hídrica. Para se ter uma ideia, só no primeiro semestre foram mais de 15 mil casos de parasitose, febre tifoide, infecção urinária e outro tipo de doenças. Isso tem causado custos na saúde, obviamente, e também contribui para a pouca qualidade de vida da população. Também a carência de água potável tem aumentado os custos na aquisição do mesmo e um descontentamento com as autoridades locais. Já o garimpo de água é uma atividade extra que os munícipes encontram que é para satisfazer a falta de água, a necessidade de água que eles têm. Isso tem, de certa forma, contribuído para o aumento dos custos no investimento das autoridades locais e uma diminuição na recuperação de custos, porque as pessoas consomem águas desviadas e não pagam. Então, para resolver esses problemas, já foram implementados alguns programas a nível nacional e também a nível municipal. Dentre eles, em 2009, foi criado o programa do setor da água, né, do executivo, no qual incluía o PAT, que é o Programa Água para Todos. E este tinha como meta, até 2012, 100% das zonas urbanas e 80% das zonas rurais terem água potável. Isso em 2012, mas estamos em 2015, nem a metade das metas foram atingidas. Também o Ministério da Energia e Água, em colaboração com a DW, elaborou o modelo de gestão comunitária de água como uma forma ou como um projeto que visava garantir o provimento de serviços de água nos municípios. Porém, no município de Menongue, não é implementado de forma efetiva. Aqui temos o problema central, que é a fraca capacidade do município na prestação desses serviços, tem dificultado no acesso à água potável. Isto é causado por infraestruturas de fornecimento de água danificadas. E para se ter uma ideia também, de acordo com o perfil municipal, 92% das infraestruturas de água do município de Menongue, só da comuna de Menongue, estão danificadas. Recursos humanos pouco qualificados devido à insuficiência de instituições do município que visam mesmo formar quadros específicos para o setor da água. Insuficiência do sistema de captação de água porque existe apenas uma estação, o restante usa água dos outros chafarizes, cacimbas e furos. E a fraca capacidade financeira do município depende principalmente dos recursos do OGE. Então, o grupo meta do nosso projeto foram os funcionários de administrações municipais e comunais, os grupos de água e saneamento que serão criados, né, com a implementação do projeto, os conselhos comunitários de água, a população residente na localidade. E o projeto, né, será direcionado ou terá direção de um comitê autônomo de orientação, que será formado por representantes das ACAS, alguns representantes da administração municipal, concretamente da repartição de energia e água, e será executado pela administração municipal, que vai eleger um coordenador executivo e este coordenador executivo, por sua vez, vai eleger ou nomear os seus técnicos auxiliares. Então, temos aqui o coração do nosso projeto, praticamente. O nosso projeto é do tipo direito e visa capacitar as instituições, concretamente a administração municipal, administrações comunais e também a DPA, que é a Direção Provincial de Energia e Água, e outras entidades. E as principais atividades que serão implementadas é a construção de chafarizes, principalmente nas comunas que não têm chafariz ou que estão danificados, reabilitação das infraestruturas danificadas, principalmente na comuna sede, construção de um centro de formação que visa qualificar os quadros no setor da água. Bem, e esse mesmo projeto terá abordagem descentralizada, apoiada mesmo no modelo de gestão comunitária de água. Então temos aqui o Mojeca. Nós aqui tentamos dar uma explicação clara do que é o Mojeca exatamente e por que que ele é tão especial. Bem, ele funciona de duas formas. Aqui no lado esquerdo temos nas zonas rurais e no lado direito nas zonas urbanas. Então, o conjunto de pontos de águas que estão próximos uns dos outros vão formar um grupo de água e saneamento. Esse grupo de água e saneamento vai ser ele responsável arranjar mão de obra para construir e gerir o próprio chafariz, fazer a recolha dos valores financeiros e também cuidar da gestão diária dos próprios pontos d'água. Essas pessoas hoje vão passar essas informações ao qual vão formar um conselho comunitário de água e essas informações, avarias que possam existir, vão comunicar à administração municipal. Porém, as pequenas avarias que existam lá no local poderão já ser, poderão ser resolvidas pelo próprio grupo de água e saneamento. Então, haverá uma resposta mais imediata do que passar todas as obrigações para a administração, depois a administração para o governo, depois o governo. Então, acaba por ser um pouquinho mais demorado. Mas, com esse modelo, tudo fica mais facilitado. Já nas zonas urbanas acontece a mesma coisa, o conjunto de pontos de água vai formar um gás e, por sua vez, por ser mais abrangente, já não vai formar um conselho comunitário, mas sim uma associação comunitária de água a nível da comuna. Temos aqui o quadro lógico do projeto, né, que tem como objetivo geral contribuir mesmo para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Objetivos específicos, melhorar as infraestruturas de água em 5 anos, isso durante a execução do projeto. E com isso nós queremos construir 6 chafarizes e criar um sistema de gestão e manutenção eficiente, porque no município existe um sistema de gestão e manutenção, que a autoridade tradicional vai nomear alguém que vai cuidar, só que esse sistema não tem sido eficiente porque as infraestruturas sempre acabam por danificar-se. Então, nós queremos criar um sistema mais eficiente através da participação da própria população. Os indicadores são o número de chafarizes construídos, o número de funcionários que vão beneficiar das nossas formações, que são os grupos de água e saneamento, conselhos comunitários. E também outro objetivo específico é aumentar o número de recursos humanos qualificados no setor da água, através mesmo da construção desse centro de formação, que será composto de 6 salas de aulas, no qual vão ter vários cursos, dentre eles de canalização e outros, que é para dar respostas rápidas à população. Os recursos do projeto, temos recursos humanos, vamos precisar de um diretor de projeto, vamos precisar de técnicos, né, recursos materiais, financeiros e a própria monitoria e avaliação. E está orçado num total de 211.660.000 kwanzas. Os potenciais financiadores serão a administração municipal através de fundos próprios, fundos do OGE e empresas privadas locais, bancos, organizações internacionais e ONGs. A monitoria e avaliação do projeto será feita pelos próprios envolvidos, a administração municipal, os conselhos comunitários de água e a própria população, através da avaliação dos relatórios do projeto, da administração municipal, do governo provincial, de acordo com os indicadores que estão no projeto e os resultados se estão a ser atingidos ou não, e também através de realização de reuniões para avaliar o alcance destes mesmos resultados. Reuniões de 1 dia, 2 dias. E o projeto terá duração de 5 anos. Nos primeiros 3 anos, vamos construir os chafarizes, reabilitar os danificados. E depois, nos 2 últimos anos, é que vamos fazer a construção do centro de formação. Mas durante esse processo já estão a ser criadas as ACAs, os GAS e os CCAs. Por que implementar, então, o nosso projeto? Bem, primeiro, melhorar o sistema de gestão dos pontos de água, atualmente. Porque já está mais do que provado que as políticas públicas que não envolvem a população são ineficientes. Então, com esse projeto, a população vai poder estar envolvida diretamente, porque são eles que vão construir, são eles que vão gerir. Então, terão esse sentimento de pertença, provavelmente, ou tenho a certeza que não vão danificar algo que eles próprios fizeram. Garantirá a qualificação dos quadros de setor de água? Sim, devido ao centro de formação que nós vamos construir. E depois vamos tentar, né, com recursos do projeto e também outros projetos que possam existir, fixar e reter esses quadros no município. permitir a participação da comunidade local na prestação dos serviços de água, sim, porque, como já disse, envolve todos, então eles poderão participar diretamente na gestão dos chafarizes e terá um pouco a participação estatal, ou mínima. Como considerações finais, nós recomendamos que sejam criadas as condições para a implementação das autarquias, porque os resultados do nosso projeto serão melhor alcançados se for implementado no sistema centralizado, porque o município já terá mais recursos e não será necessário mais esperar alguns recursos do OGE, que é para dar respostas rápidas à população. E, então, enquanto as autarquias não são implementadas, né, nós recomendamos que se melhore o sistema de arrecadação de receitas dos municípios, não só do município de Menongue, todos os municípios. Criação de leis específicas sobre o regime financeiro das autarquias, para entender exatamente como é que são as autarquias, criar uma lei própria das autarquias, antes mesmo da implementação das mesmas. Sugerimos também que sejam criados dois sistemas de captação de água nas comunas de Caiundo e Jambacoeiro, porque são as principais afetadas. No Caiundo, por exemplo, estava para se construir um ponto de água, um chafariz, mas infelizmente com a crise os projetos estão parados. Então, dois sistemas de captação ali nessas comunas, porque tem um rio próximo, seria uma solução mais adequada. Também a implementação do modelo de gestão no município e a criação de uma empresa pública municipal de água para rentabilizar o setor. Então, obrigado e é tudo. Graciana, muito obrigado pela apresentação. Vamos assim dar abertura ao espaço de debate para questões, contribuições, enfim, para começarmos a debater. Por favor, vamos debater. Por favor, aberto o debate. Fomos de água, governação. Graciana, muito obrigado. Só de saber que é uma proposta que vai para Menongue me alegra, né? Eu conheço um pouco Menongue, embora já uns 5 anos que não vou para lá, então eu acho que é bem interessante. Na verdade, estamos com alguma dificuldade, porque isto é um projeto teu, né, de defesa. Então, não temos praticamente muita coisa a fazer, até porque já tiveste uma nota máxima. Mas o que eu posso dizer é que estou feliz de saber que leste o Mojeca e acha que implementando o Mojeca no Quando Cubango pode ser muito sustentável. Nós que trabalhamos no setor da água e estamos sempre a divulgar que o modelo de gestão comunitária é o mais aconselhável e o mais adequado para esta altura, por uma questão até de sustentabilidade e durabilidade das próprias infraestruturas que o governo vai fazendo. Então, sabendo que vais advogar esta bandeira para o Menongue, eu acho que vai ser muito bom. Né? Vai ser muito, muito, muito, muito, muito interessante mesmo. E sabendo, para quem conhece Menongue também, na verdade é quase um espanto ver uma província que é atravessada praticamente por um rio que é maior e há estas grandes dificuldades de água. Veja que disseste que no Caiundo estão a lutar só para fazer um chafariz que não sai, só um, né? Só um que não sai até agora. Então acho que é mais complicado para isso. O que eu posso dizer, na verdade, é que ele encorajar muito. E acredito que o setor da água também, naquilo que for possível, mesmo a partir do Quando Cubango, se puderes ter algum material ou aconselhamento de como efetivar um pouco mais o Mojeca, os grupos de água e saneamento, eu acredito que o Samunga estaríamos disponível, né? Estaríamos disponível para fazer isso. Então, o que nós estamos a te dar é te dar toda a mola necessária, vá para frente, né? Não fica assim muito cómoda por causa do canudo agora, chegar por lá. E eu sei que tu ainda podes fazer mais, né? Podes fazer mais porque tens muitas influências também. Então, se aproveitares a usar as duas coisas, podes fazer algo mais interessante ainda. Muito obrigado. Bom. Bom, eu já encontrei o debate, né? É, mas quero parabenizar pela apresentação que fez e também pela relevância que tem o tema em si, porque está a falar de um assunto que tem a ver com futuras decisões descentralizadas que vão ajudar efetivamente a avantajar os municípios em termos de provisão de serviços de uma forma mais eficiente e eficaz. Mas eu tenho uma preocupação. Acha que você fez uma relação de autarquias, mas depois traz um modelo de gestão comunitária de água que é a Mojega. As autarquias estamos a ver num prazo de longo... estamos a ver a longo prazo. Pode não ser agora a solução para o nosso problema imediato. Acha que a médio prazo a solução para o problema que apresentou aí no tema que apresentou, a solução a médio prazo é a gestão de água comunitária, de água, Mojega, para resolver esse problema de descentralização desse tipo de serviço como água, para o vosso caso específico no Menong? Acha que implementar o Mojega vai, de facto, ajudar a descentralizar serviços para um nível mais local, ou simplesmente a vantagem das populações poderem participar na tomada de decisão e na gestão das próprias infraestruturas que vão ser construídas? A segunda coisa, segunda, terceira, já falei várias aí, você pensa que existem vantagens localmente de potenciais financiadores ou empresas, instituições que estariam interessados em apoiar esse projeto para, eu não sei se já terá falado isso em algum momento, mas que podem apoiar, se é esse o desejo, apoiar a construção de infraestruturas de gestão de água comunitária lá em Menong? Acho que para começar... Responder. Bem, a primeira pergunta, né, será que a gestão comunitária é só para a participação da população ou também para preparar as autarquias, né? Foi mais ou menos essa a pergunta, eu pude entender. Sim, acho que a gestão comunitária seria o primeiro passo, porque é necessário que nós não estejamos parados, porque acho que muita gente pensa que as autarquias serão a solução de todos os problemas. Eu acho que não é bem assim. Elas podem sim ajudar no desenvolvimento local, mas é necessário que haja uma preparação. Eu acho que com a implementação desse projeto poderemos dar os primeiros passos, que é para receber as autarquias, porque nós vemos atualmente que existe mesmo pouca participação local na gestão desses próprios chafarizes. Para se ter uma ideia, a administração municipal de Menong, ele conta com 4 técnicos só na repartição de energia e água, o diretor, o chefe de secção da água, o chefe de secção da energia e um técnico auxiliar. E eu perguntei o que é que exatamente então fazem no que concerne a gestão desses chafarizes, a água no município. Ele disse, sinceramente falando, nós só acompanhamos. Por exemplo, vão construir um chafariz, é o governo provincial que faz, é o governo provincial que vai buscar tecnologia, é o governo provincial que vai inaugurar. É o governo provincial que está sim a aparecer. Quando há uma mínima avaria, é quando chamam os técnicos da administração municipal. Eu achei aquilo, fiquei surpresa, porque eu não sabia que era assim. Porque no estatuto da administração municipal está lá que essa construção dos chafarizes, essa gestão é, ou seja, do âmbito da administração municipal, não do governo provincial. Então, com a implementação desse modelo, eu acho que a própria administração participará melhor na fiscalização, também na gestão, mas os munícipes terão um papel principal, que eu acho que é esse o objetivo das autarquias, fazer com que os próprios munícipes é que sejam o fator de desenvolvimento do município, não é esperar que outra pessoa que venha trazer o desenvolvimento, não, eles próprios é que devem desenvolver o município. Então eu acho que esse modelo será bom para preparar as autarquias ou a chegada das autarquias. Porque com ele a população já vai mais ou menos ter uma ideia de como gerir um chafariz, como gerir esses serviços a nível municipal. E quando virem as autarquias, acho que será tudo mais fácil do que como está agora. Mas o governo da província lá está a fazer isto porque os técnicos não têm capacidade ou porque são insuficientes? Eu acho que é porque são insuficientes. Porque foi mesmo essa a resposta que me deram. Há mesmo insuficiência de quadros. Como vê, somos só quatro. E quatro pessoas serem responsáveis pela prestação desses serviços a nível do município. São insuficientes, ou porque também o município cede. Uhum. Normalmente o município cede. Os atos da província engolem as suas iniciativas. Né? Exato. Isso, se você olhar para o contexto do Luanda, é um pouco também o que vai acontecendo. Eu acho que não vou já ver. Exato. E já a segunda pergunta, né? Será que existem empresas locais que possam financiar o projeto? Empresas locais no município que possam financiar o projeto? Só uma, assim, o nome de uma não consigo dar, porque a maioria das empresas de lá são construção civil. E são aquelas empresas, assim, quando há concurso público para construir escola, é algo assim, mas eu acho que com a ajuda da administração municipal, por exemplo, se fizermos uma boa divulgação do projeto e eles verem quais são os benefícios que a população local terá, porque água é vida, se não há água potável, nem todos conseguem ter acesso a esta água, então provavelmente a população toda a maioria pelo menos estará doente, e se estará doente vai ter absentismo nas escolas e nas próprias empresas dele, e também se não aparecer nas empresas, abaixa a produtividade, se abaixa a produtividade há pouca qualidade, então acho que incentivando esses empresários locais, vendo os benefícios do projeto, aquilo que o projeto pretende fazer, pretende alcançar, acho que eles poderão sim financiar. Tem ali a Belas e Filhos, que é uma empresa local conhecida. Tem a Chicoil também, que eu acho que são empresas que, bem motivadas, apresentadas os objetivos do projeto, eles poderão sim financiar. Uhum. Fiquei curioso com uma coisa. No âmbito do seu trabalho, existe alguma iniciativa ou algumas iniciativas locais ou empresas ou associações que tentam trabalhar nesta temática de água no município? Por outro lado, existem iniciativas locais, quer sejam promovidas pela administração local, como por associações ou ONGs, que estimulam a participação das comunidades e que podem ser aproveitadas para estimulá-los a discutirem essa temática de gestão de água comunitária, ou seja, aquele espaço, se existe, pode ser aproveitado, se calhar, para começar a abordar essa questão da água e trazer também num espaço de debate para começar-se a pensar como se implementar esse tipo de infraestrutura localmente. Então, se existe, se não existe, e que iniciativas é que existem nesse sentido? A nível local, eu não fui muito a fundo a perguntar das associações, mas numa primeira vista eu não vi nenhuma associação e também não vi iniciativas por parte da administração municipal, não, mas pelo governo provincial sim. Eu falei com o diretor, chefe de seção da água lá do governo provincial, e ele realmente disse que já existem alguns projetos que estão a ser feitos para se buscar água, por exemplo, de outras províncias, por acaso, e também a criação de uma empresa municipal de água. Ele disse que está lá já a fazer um projeto para, em comparação com outras províncias que já têm empresas municipais de água, criar uma empresa municipal de água no município de Menong. Mas isso a nível do governo provincial. A nível da administração municipal, iniciativas de gestão comunitária, de participação da própria população, não vi. Porque eu, por acaso, tive a oportunidade de visitar os chafarizes com o chefe de secção da água. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele nunca tinha ido no, no, na estação de tratamento de água. Eu fiquei assim, tipo, tu és o chefe de estação de água da administração municipal, mas nunca foste à estação de tratamento de água. Ele disse assim, realmente essa é a oportunidade que eu estou a ter contigo como estagiária. Eu fiquei assim um pouco antagônica, não percebi mesmo nada, mas eu já assim, numa primeira vista, já dá para ver que a administração mesmo não tem iniciativa, a administração não tá a envolver a população, é mais tudo o governo provincial. Sim, então, porque até quando nós chegamos lá, fomos barrados na estação, quem são vocês? Eu disse, eu sou uma mera estagiária, mas ele é o chefe de seção de água da administração municipal. Mas mesmo assim ainda teve que ligar ao chefe, permitiu que nós entrássemos na estação, vêssemos a realidade da estação, que foi muito boa, por acaso, fomos muito bem recebidos depois, mas foi algo que não deixou uma boa impressão da administração municipal. Então, é isso, já dá para ver que a nível da administração não, mas a nível do governo provincial sim, sou mesmo capaz de afirmar que existem, se projetos estão a ser realizados, alguns projetos estão a ser já planeados, alguns projetos, criação de empresa municipal de água no Menong e também de barragens, inclusive, porque eu tive uma conversa com o chefe lá do governo provincial da seção da água e ele disse que sim, estão a ser feitos os projetos. Tenho ideia que é bolseira de Menong para o IFAL, né? Sim. Ok. Exatamente. Fiquei com essa impressão. E elaborou um projeto. A minha questão é, foi formada agora, a tua perspectiva é de ir a Menong fazer um tempo para trabalhar, para defender um pouco o teu projeto, ou vais enviar via e-mail e vais continuar cá? Porque a minha perspectiva é de que, se tu conceber um projeto que me parece bem, tiveste pesquisa de campo, recolheste muita informação e muitas ferramentas, e tens aí um valor determinado no teto, que se tu estiveres lá a fazer essa advocacia, é provável que o próprio OGE, né, para daqui se calhar a um ano, conseguires absorver alguns recursos para, se calhar, parte desse projeto eventualmente ser financiado. Então, esta era a minha pergunta. É que, acabada a formação, ainda tens essa força de ires para lá, defenderes um pouco a ferro e fogo o teu projeto, ou a pesquisa já te cansou e vais enviar e depois pode ficar assim? Tanto essa questão, nós estamos à espera de uma resposta do IFAL. Realmente, eu pretendo enviar o projeto para o administrador municipal, porque ele ajudou-me mesmo muito na realização da pesquisa, é uma pessoa que esteve sempre aberta, deu todos os recursos disponíveis para eu realizar a pesquisa. Mas quanto a nós irmos trabalhar lá no município, apresentamos o projeto, por exemplo, assim como numa sala como essa, né, aos funcionários da administração, isso tudo está a cabo do IFAL. O IFAL é que vai dar essa iniciativa, se nós vamos ou não, quando é que vamos, porque agora com essa crise as coisas estão muito complicadas. Ir para lá trabalhar na administração como temporário ou por contrato, não sei. Vamos ver o que é que o IFAL vai dizer. E aí, consoante isso, porque nós vamos lá ver se vamos ficar, não vamos ficar, vamos estudar, vamos trabalhar. Isso aí depende de IFAL. Parabéns sobre o projeto. Desculpe, cheguei um pouco atrasado, mas a minha questão é o aproveitamento do Mujeca. Você tem acesso a todos os materiais do Mujeca e aos capítulos de formação, etc. Eu só quero saber se conseguiu aproveitar estes. O Mujeca está composto de uma série dos ferramentas, hein, dos diferentes componentes, hein, que pode ser utilizado para a formação dos quadros, hein, a estrutura de gestão dos comitês de água, etc. Você conseguiu aproveitar estas ferramentas do Mujeca no projeto? Bem, eu tive acesso ao livro, que é o livro mesmo, Modelo de Gestão Comunitária de Água, e pude ler lá também, mas concretamente os planos de formação, não tive acesso, mas ao livro, onde por acaso está mesmo essa imagem, eu pude sim ter acesso, li, também conversei com o Dr. Adão, ele explicou mais ou menos como é que funcionava o Mujeca, o que é que faz exatamente um gás, o que é que exatamente faz uma CCA, uma ACA, ele pôde sim explicar, eu pude ver de uma forma teórica, mas assim na prática, os planos de formação, não tive acesso, felizmente. O debate continua, vamos lá, as questões, vamos debater. Está tudo claro? Estão todos convencidos? Sim. Vejo as competências do município um pouco ofuscadas. Então eu acho que é nessa perspectiva que se vocês derem conta, e o Tiago acho que também conhece um pouco a realidade de Cabinda e onde nós já trabalhamos, é um pouco isso. Às vezes o município é engolido pelo provincial, porque a sede da província está no município. E às vezes os técnicos do município sede, pronto, estão aí só para... Porque, pronto, contempla lá o estatuto e tudo mais, mas no final do dia as suas competências são agrupadas pelo pessoal do governo. Acho que é um pouco, às vezes, difícil criar estratégias para depois decifrar isso. O ideal seria, de facto, pronto, eles olharem para aquilo que está instituído e cumprirem, mas às vezes é muito difícil. E eu digo isso por experiência própria, porque às vezes tu ia para o município, ele dizia para Samunga, não posso falar isso, porque o governador tem que ter conhecimento. Então é por aí. E é um pouco isso que provavelmente você vai ver em quase todos os municípios sedes que albergam os governos provinciais. Mesmo formar quadros específicos para o setor da água. Vamos lá formar engenheiros, vamos formar técnicos e juntos, pode ser lá mesmo com os recursos do município, como chamar pessoas daqui de Luanda para lá para dar informação apenas e depois voltarem e criar uma equipa conjunta, a administração e o governo provincial. Acho que seria o ideal, na minha opinião. Aumentar mais os quadros lá, formados para gerir a água, porque é necessário, temos mesmo a formação, é necessária saber quais são os procedimentos, o que é que cientificamente está provado que melhora a prestação desses serviços. É, acho que isso seria bom. Obrigado. Só para dar uma pequena contribuição, queria dizer também que os serviços básicos a nível local, principalmente no setor de água, o Sistema Nacional de Planeamento tem apenas dois níveis, a nível nacional e a nível territorial, que é a província. A nível municipal aparece apenas para elaborar programa de desenvolvimento municipal, mas que depois, por falta mesmo de espaço de planeamento, em termos de... para ser financiado diretamente pelo Orçamento Geral do Estado, o sistema é feito de forma indireta. O município desenvolve o Programa Municipal de Desenvolvimento e submete ao governo da província, e a partir do governo da província, onde é feito o plano geral e a cabimentação. E os gabinetes de estudo e planeamento dos governos provinciais é que gerem os projetos que são executados a nível dos municípios. Daí, se olharmos, grandes projetos são geridos diretamente pelo governo da província através dos seus técnicos, e as administrações municipais fazem apenas o acompanhamento de terreno da execução da obra pelo empreiteiro. Eles nem sequer participam na contratação diretamente. Então, pode-se realizar um concurso público, abertura da carta de encargos lá no gabinete da administração, mas quem coordena o processo é sempre um funcionário do governo da província. E quanto isso acontece, a administração municipal nunca se sente proprietário de determinados projetos, principalmente da água, não tem a propriedade do projeto. Daí, se olharmos, tal o exemplo foi dado, que um técnico, chefe de secção municipal do setor de água, nunca vai visitar a ETA. Né? Nunca vai visitar a ETA por esse motivo. Quer dizer que o nível de dependência é tão alto que inibe também as iniciativas locais dos municípios. E parece que os projetos Água para Todos são coordenados a partir daqui do Luanda. Sim. E eu tive isso como exemplo quando fomos ao UIGE. O administrador disse: olha, o projeto vem de Luanda, a empresa vem de Luanda, e aqui nós só acompanhamos, né? A execução, e no dia da inauguração abre champanhe, etc., e acabou. É assim. Às vezes é complicado. Em Luanda, botar os técnicos superiores. Não chega. Deixa, a ideia é uma ideia. Ela é a única senhora que está aqui. Eu fui para na Massomba, que já saiu, né? Então também é lisonjeante para nós, né? Só boi de homens a fustigarem aqui a senhora. Isso não vai ser passado, né? Essa parte. Depois vão tirar, não? Não faz mal. Como é que você viu a questão da... Eu sei que não tem água praticamente no município, né? Como é que as mulheres fazem para terem acesso à água? O que é que elas passam efetivamente naquele contexto? Se calhar podia ser um elemento que também podia ser explorado. Também, tendencialmente, por ser mulher até, né? Podia ser uma preocupação, né? E seria até um bom argumento também para justificar porque que a água também tem que ir lá. Qual é a situação das senhoras? Das senhoras do município. Bem, eu pude ver nas comunas de Jambacoeiro e Caiundo, elas vão mesmo no rio. Caiundo fica próximo, sim. Do Caiundo fica próximo. Jambacoeiro já uns 10 ou 20 quilômetros da comuna, o rio. Mas já no Menong, que é onde passa o rio Quebe, as pessoas têm tendência de tomar mesmo banho no rio, é algo cultural. Sim, então tiram a água, lavam, vão buscar água para cozinhar, tomam banho lá, mas já proibiram, já estão a proibir. É mesmo proibido, em Menong, mesmo no rio Quebe, lá onde estão as duas pontes principais que dividem a cidade, é proibido tomar banho lá, mas as pessoas continuam a tomar banho lá no rio. Exato. Então é isso, que acho que é uma preocupação muito grande. Mas atualmente, como é proibido lá naquela área, eles vão mais um pouquinho acima do local onde costumavam tomar banho, mas continuam mesmo a tomar banho no rio. Não, até por acaso não. Eu vejo que tanto os homens como as mulheres, porque tem uma determinada área, na parte de cima são os rapazes, na parte de baixo são as meninas. Lá é dividido assim, porque não sei se já visitaram Menong uma vez ou já viram na televisão. Sim, tem duas pontes principais. A parte de cima da ponte é dos rapazes, a de baixo é das senhoras. É isso que acontece lá, mas já é proibido. Sim, às vezes ficava me... E aquilo, crianças a passar, os senhores aí, não, é complicado. Sim, as pessoas ficavam a olhar, os visitantes ficavam assim. Mas nós, como já estamos habituados, passávamos normalmente. Mas agora é proibido, é extremamente proibido tomar banho lá. Sim, mas pode buscar água, a água lavar, as pessoas continuam, mas tomar banho já não. Tem mais comentário aí atrás? Ok. Pronto, não havendo mais comentários, vamos dar por encerrar o nosso espaço de debate da sexta-feira, agradecer a presença dos colegas e da da Graciana Batista por esta brilhante apresentação e desejar a todos um bom final de semana, boas entradas. Sim, porque é o último debate, então boas entradas, Feliz Natal, festas felizes e tudo de bom até o próximo ano.